curte com nós também, vem dançar com nós também, vem trincar com nós também, vem viver com nós também, vem curtir com nós também, vem dançar com nós também, vem trincar com nós também, vem viver com nós também, vem curtir com nós também, vem dançar com nós também, vem trincar com nós também, vem viver com nós também. Ritmo louco, suor no rosto, batimento acelera enquanto eu fico de olho. A mente confusa, o pensamento acusa. Na decisão não há dúvida, ela inveja a lua. O vento assusta, lá fora ela jura que por dentro ela é pura e que o mundo a muda. Que precisa de ajuda, que vive na rua. Competição acerrada, é pura loucura. Deixa ela colar também, deixa ela curtir também, deixa ela dançar também, deixa ela descer também, deixa ela sentar também, deixa ela no vai e vem, e se perder, se achar aqui também. Deixa ela colar também, deixa ela curtir também, deixa ela dançar também, deixa ela descer também, deixa ela sentar também, deixa ela no vai e vem, e se perder, se achar aqui também. Vem curtir com nós também, vem dançar com nós também, vem trincar com nós também, vem viver com nós também. Vem curtir com nós também, vem dançar com nós também, vem trincar com nós também, vem viver com nós também. Vem curtir com nós também, vem dançar com nós também, vem trincar com nós também, vem viver com nós também. Vem curtir com nós também, vem dançar com nós também, vem trincar com nós também, vem viver com nós também. Quer curtir, quer fumar, aproveita dessa balada. Mas sem nome na lista, eu te barro na entrada. É como um tiro que te arrebenta. O som do hidrofônico na pista chapa esquenta. E quer dinheiro pra gastar com as piates. Quer ter carro bom pra circular toda a cidade. Sujeito de renome que todos já pagam um pau. Eu sigo marolado, vagabundo é de mil grau. Inverso, na rima o mais lunático. Carimbo, só viajo, passaporte vale ouro. Sou louco, conosco, envolvido até o osso. Pra aqueles que vacila, o serão vai no pescoço. Civilização alienígena na escuta de sopa fruta. Brisado, hidrofonado, papel e caneta do lado. Sônico, olhar biônico, megafônico, atômico. Passa pelo tímpano, invadindo todos os seus neurônios. Vem curtir com nós também, vem dançar com nós também, vem trincar com nós também, vem viver com nós também. Vem curtir com nós também, vem dançar com nós também, vem trincar com nós também, vem viver com nós também. Vem curtir com nós também, vem dançar com nós também, vem trincar com nós também, vem viver com nós também. Vem curtir com nós também, vem dançar com nós também, vem trincar com nós também, vem viver com nós também.